meuscds.com. Ai, bebê! Fiz tudo por ela pra manter uma relação. E hoje ela é conversa. Tô decidido, não é à toa que me joguei numa dela. Ou que me joguei numa dela. Ou que me joguei numa dela. Conta pra mim o quê? meuscds.com.